vou até a Portugal pra poder buscar o pão. Vou até a Portugal pra poder buscar o pão. Vou até a Portugal. Dom Fernando saborido, tem sabor de manga chupada. Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, o melhor arcebispo de Olinda de Recife. Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, Dom Fernando saborido, o melhor subir por dia, onde ele recebe, obrigado pelo olho, tchau.